Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. E Elanzinho! Já imaginei a gente num lugarzinho sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. E aí, fugitivos? DJ Josias. Vem, neném, que eu quero só você e mais. Agora mentira, agarra a cerveja, chegando junto aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Alô, Felipe, play. Que o coração play, play, play, play, play, play. Dizer amém. Alanzinho. Meu parceiro Henrique Glucioso. Aí com a gente, juntamente com a Mônica. Meu conterrâneo Diego Macedo. E a musa de breve. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama. Uhul! E os planos. Já imaginei a gente num lugarzinho sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. E as luxuosas de luxo. Aqui, meu casal JJ, obrigado pelo carinho. José, cuidar. Vamos lá. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Vamos lá. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz. Cê tem aí amor, amar é dividir, não é vergonha. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora pense aí num casalzão. E aí, Patera? A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueei para seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Amigo Careca 24/48. Cheguei com a gente, obrigado. Alô, Rangel. Aqui não, aqui é casal raiz. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. A carroça. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora pense aí num casalzão. Cícero Lange é o nome da emoção. Alô, Cícero! Liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueei para seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Parceiro Pernambuco, já por aqui com a gente. Obrigado, meu irmão. Alô, Silva! Alô, Silva! Sabe esses casa Nutella que bloqueei para seguir? Alô, Sem Limites! Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe essas princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de santo, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Achando o negão do Fusca. E a primeira dama aí com a gente, obrigado. E adivinha só. Olha que ajuda! Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o Garinho das Marias. Lá no Explosão. Lá no Explosão. Toda, um abraço, meu irmão. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Aí o Ronzi Martins, o rei do abacaxi. Aí com a gente, obrigado. Manda Zé 07. Bora, Mick. Bora, Mick. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Empresário é. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. E a professora Luciosa Aline Cardoso, diretamente lá de Abaetetuba, já aqui com a gente. Alô, Raul, né? Alô, comitiva aí da RJ Multimarcas. Obrigado, meu irmão. Subtenente Rocha. Toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Parece tudo sobre mal. Você existe, eu vou me entregar numa noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar e o meu coração vai ser só seu. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não. Olha, gente, sábado! Sábado no. Vamos sair na Via Show! O aniversário do patrão Carlito! Sábado! Domingo a gente retorna aqui pro Casonda, viu, gente? Domingo tem a nossa luxuosa! Aqui no Casonda! Vamos lá! A minha linda Cinderela! Meu Cabeção, grande Lobão. Meu parceiro Renato. O homem do tacacá do Renato. Alô, Renato! Vamos lá, Renato! Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando toco os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar numa noite que jamais vai esquecer. Você existe. Meu parceiro considerado Felipe Play. Finalmente conecto. Aí com a gente. Você. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela. Já faz tanto tempo que eu não. Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que tava só alimentando. Seu Paulo é Dona Nina aí com a gente, obrigado. Minha cabeça. Vai descender do Hélio do Franginho, né, Lúcio? Alô, boneco! Um abraço, meu irmão! Respirei aliviado. Prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. Me diz aí, me diz aí. E aí, Casota? É que na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora Mari Pop, lá de Monju. Toda a família aí com a gente. Alô, Mari. Um abraço, meu irmão. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Vai, Pantera. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Olha como estima do Tucanos Futebol Clube. Tá aqui com a gente, obrigado. Nayala Venturini, o nome de você. Se acontecer. E Renato Rei. É que na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Ai, Alex dos Panachos. So many lovers, too many nights. Facing the mirror. O parceiro Everton aqui com a gente, homem do laboratório. Vem, Everton! Fala, Curuçá! Rain on the river, I'll never cross. Wind on the ocean, uh-huh! The feeling is lost. I still believe that you cried for me. Will I survive without you? E aí, babuíno? O nosso velho guarda ali com a gente. Alô, Atila! Like a fool, I was dreaming. Like a fool, to lose you this way. And now I'm just fooling myself. Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te amo. E aquele louco amor inesquecível, tirar do coração é impossível. Eu te amo. Te amei demais. O parceiro Miguel acessou. E a sua irmã Zete. Finalmente com a enfermeira Alexandra. Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Fala, Miguel, fala, Miguel. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo, eu te amo. Aí dos Varejeiros, o Gleison da Selva, aí com a gente. Obrigado, fala, gato. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. E Marcel, lá na porta, Marcel. Eu queria estar junto de ti. Te dar um beijo ardente com sabor, mas como... Marcelo Alexandre de Curuçá aí com a gente, um abraço, Alexandre! Bora, Rangel! Sapeca, Rangel! Estou pensando em como vou dizer adeus, já bate uma saudade. Procura o Júnior aí, o Júnior! Júnior! Que já sei que já deu, vou embora para sempre. São aí, Júnior! Que deixarão. Júnior, libera dois, hein, Júnior? Emoção para sempre. Aí, Júnior. Momentos que foram inesquecíveis. gravados na mente. Brasil! Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Estou sofrendo aqui. Segue o Josué Marcelo e a Anitta. Vem com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Meu mundo não existe. Só na manhã, né, papai? Estou indo pra sempre. Bora, Renato! Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. Que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão. Gente, amanhã nosso encontro lá na Via Show, viu, gente? Amanhã, escolha da garota verão, né, Marcelo? No coração da gente. Vamos lá, que é Jota! Elton Júnior da Sacramento. Aí, Elton. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Viva aí, do Projinha, já na mão do maluquinho. É porque você está distante, mas se você chega muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes amigo Anderson pede. E também a Yara, o casal Prime da Alemanha. Mas quero é saber que você tá feliz. Com você. A gente. Obrigado, meu irmão. Valeu, Ashila. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco. A carroça que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte. Amiga Nandinha, alô Nandinha, um abraço pra você já por aqui. Dizer ela que sapeca aí nas redes sociais, sim, os pessoas da carroça. Obrigado, Nandinha, Nandinha, um abraço, cima, menina. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. E aí, pô? Black, também o grande Norton, aí juntamente com a Fátia e a Joyce, aí com a gente, obrigado. Emoção. Já por aqui, né, Silva? Eu quero o que eu mereço. Vamos lá! Se isso for capaz. Vem dançar, casota! Vento que passa, se passa, uma tempestade. Viva depressa levar meu recado pra ela. Diga que em mim já não cabe tanta saudade. Que estou sozinho sofrendo e é por... Amiga Nayara Venturini, nossa empresária. Um abraço, muito carinho. Sempre que pode estar aqui com a gente, dona aqui embaixo. Fala com o Bitiba aí da Braga Show. Vem, Nayara! Renato Reis, só na manhã, por ali com a gente. E Renato? Não quero acreditar que encontrou outro alguém. Estou aqui e vou continuar lhe esperando. Luizinho do show! Amigo, vento, se faça um redemoinho e leve um recado cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. Deixa o Paulo e dona Nina. Um abraço, só na manhã, viu? Casal com o José da Valor, meu irmão. Olha aí! Ela partiu me dizendo que logo voltar. Parceiro Ceará! Vamos, Ceará! Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar que encontrou outro alguém. Estou aqui, vou continuar lhe esperando. E a comitiva, a carroça é festa, hein, papai? Amigo vento, se faz. Amigo Buena das Cortesias, juntamente com o boneco. Grande Renan por ali. E a professora Águida. Um abraço. Da minha paixão. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. Amigo, vem. Água do sol, Pantera. E aí, Pantera? Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. E aí, Renato? Pode me inimar. O homem do taca que é do Renato. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepio. alisa meus cabelos, tira o meu medo, conta sua vida. É o Silvio Dom. Segredo. Ele o piolho. Entra gente. O piolho. Vai acontecer um amor por toda a vida, um momento de prazer, sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol ou em noite de lua. Então vem. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Vem, vem, te atraio com meus amigo Charlie dos Fanáticos. Alô, Charlie! Você é minha um abraço de você, meu irmão. Prato preferido. Deixa embora. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Bora, Machado! Entre a gente pode acontecer um amor por toda a vida, um momento de prazer, sem lugar, sem tempo e hora. Amigo Júnior, Garcão, JJ, juntamente com a Josi. Aí com a gente, tá bailando. Vem, vem. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem. E aí, Everton? Que não vem. Sapeca, Everton. Durante esse tempo pintou o parceiro Geleia, linguajante Geleia. Um abraço, meu irmão. O Alex dos Fanáticos. Ele e o Tiaguinho. Só na manha. Que não vem. Traz. Traz Felipe pra. Traz mais uma cerveja. Subtenente Rocha e também juntamente com seu grande amor, minha amiga Bebela. Que não vem com a gente, alô Bebela! Vamos lá! Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Alexandre, né, de Curuxá. E Alexandre? Eu tenho muito medo de chorar. Como é que ajuda? Eu não homem que açoita a mulher. A carroça da saudade. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Aqui. Parceiro Careca, só na manha. Ele e seu grande amor. Um abraço, meu irmão. Bora, Careca. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher domada e se entrega ao prazer, vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio Não se intimide se abra seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. Eu sou seu fã. Fala, gente, vamos logo se organizando. O que tá chegando, aniversário da empresa Carroça da Saudade, meu irmão. Em novembro. Em novembro. Vamos lá. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. O parceiro Dal, juntamente com a sua esposa, Juliane, e da minha prima, Liliane, daí com a gente. Obrigado. Um abraço pra você. Alô, Dal! Passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser bom, volta logo a maçã. Parceiro Carlos, o homem lá do Búfalo Recordações. E com a gente, Carlos. Cacaqui, cacacá. Posso falar? Se entregue, vai ser bom, volta logo a maçã. Yeah! Eu sou seu fã. Pega chuchu. Cícero Lante, alô Cícero, ele e a Juju tá morando ali com a gente. Carreira solo, tá? E lá fora o vento sussurra seu nome. O homem do Big Bang. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim. Esconde. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim. Olha a Érica, só na mãe, a Érica de Luz. Um abraço dos seus dias. Alô, Érica! Tristeza que de noite me acompanha. Quem, Geleia? Sozinha na cama. Quem, Geleia? Nesse quarto tão vazio. Pensamentos, lindos momentos. Lá fora o vento sussurra. Raine de Josias. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Ele está enfurecido. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Cajota. E aí, Cajota? Vem, amor, vem ver como estou. Vem depressa, vem correndo. De saudades estou morrendo. Bora, play! Tanto tempo já se passou e a minha vida ainda não mudou. A cada dia aumenta o meu amor. Tentei me convencer que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. Mesmo assim te imploro, amor, volte logo, por favor. Uhul! amanhã nosso encontro lá na Via Show, viu, gente? A nossa segunda-feira. E desde já o José convida a todos vocês aí. Amanhã, a escolha da garota verão. Vai. Vem, amor, vem ver como estou. Vem depressa, vem correndo. De saudades estou morrendo. Cheiro Torres, já se passou, grande Torres do Ouro. Aqui com a gente, obrigado, meu irmão. Mudou, Aleca. A cada dia aumenta o meu amor. Fala, neguinho! Já tentei me convencer que tudo é pra te esquecer. Neguinho da Copa Jul, é o nome da emoção. Mesmo assim, te imploro, amor. Volte logo, por favor. Vem! Disparou o alarme, Wellington. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Shopping. Aí, Luizinho, quanto foi o jogo, Luizinho? Palmeiras. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor. Pega o Palmeiras, detonou o Corinthians. Gostei, gostou. 1-1. Gostoso gostar de você. Me envolvi na tua vida porque Brasil, te quero. Uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Só pra recordar, casada! Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora, triste. Mostra o Fernando da Cegonha. E aí, Fernando? Quando que da Cegonha aí, Fernando? Uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Via Show! Deixou mulheres, a As mulheres não pagam ingresso a festa toda manhã, viu? É, tem umas cortesinhas aqui pra macharada. Só chegar com os dozinhos. Amanhã na Via Show. Pra poder dizer eu te amo. Eu te amo. Liga, Jota! Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Se você fica com ela, eu vou. Hoje tudo por conta do Luciano. Triste. Hoje morre. Sempre. Vixe, bora. Vamos lá. Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo. Esqueça do meu rosto. Esqueça o sabor. Amigo Batata, homem da Sacramento. Que a gente viveu. E tão cedo acabou. Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo. Esqueça do meu rosto. Esqueça o sabor. Aquele amor tão louco que a gente viveu. E tão cedo acabou. Esqueça o quanto por ti eu chorei. Solidão que passei, esperando em vão ver você chegar. Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo. Esqueça do meu rosto. Esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo. Esqueça do meu rosto. Daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Eu sei o quanto me enganei com você. Tá chegando junto hoje no KJ, meu irmão. Já lotadinho de ponta a ponta. A dona da noite. Chegando no KJ. Eu perdi meu tempo com essa paixão. Hoje eu sei que esse caso morreu. Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo. Esqueça do meu rosto. Esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Tirou o chapéu, comitiva, carroça é festa. Vai embora daqui. Rompendo fronteiras. 24x48. Ninguém dorme aí. Você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir. Quantas vezes eu fiquei chorando. Aí pessoal do Norte e também do Grande Múmia, aí do Midback, obrigado. Você não ligava para minha dor, não queria nem saber do meu amor. Agora não existe nada pra me consolar. Para pescada branca, para ver. Você jogou fora o amor que eu te dei. Fez da minha vida um inferno pro meu coração. Sai, cachorro! Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Bora play, bora play! Eu te amei. Cheiro Renato, tá por aqui o Renato, Renato Rei, e também o grande Renato, o homem lá do Tacacá do Renato, aí com a gente, alô Renato! Quantas noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir. Quantas vezes. Nossa, Barão Vermelho, só na manhã. Chorando meus cantos. Barão Vermelho, sempre. Você não ligava para minha dor. Não queria nem saber do meu amor. Bora, agora não existe nada pra me consolar. fez da minha vida o inferno do meu coração. Sapeca! Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como Godinho da carroça, meu irmão. Me amar, só presta assim. Sem magoar, e ver cara não ver coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. Alexandre. De nós dois. você. Oi, você. Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Por isso perdoa. Chegou a Nerete por aqui. Vem, Nerete. Chegou. Se ele eu não vivo, é o fim. Amiga Leca, sempre representando aí. Faz mega tops. Obrigado, Leca. Um abraço pra você. Só na manha, papai. Em nome do amor. Alô, Kekê. Assim. Vem pra mim. Deixa o maluquinho, não chega, maluquinho. Perdoa meu coração. Ele não quer solidão, por isso perdoa. As luciotas de luxo por ali, obrigado. Vem sem limites também, se bailando. Se ele eu não vivo, é o fim. Vixe, vixe. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Ei, Marcel! Fui a seta da tua longa estrada. Vamos lá! E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Meu parceiro, meu conterrâneo, grande Marcel! Aí com a gente, obrigado, meu irmão. Já por aqui, ele e todos meus conterrâneos. Marcel, qualquer dia o José vai voltar a lutar, viu? Quando eu percebi, vou começar a bater aquele boxe novamente. Que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Pra mim. Sei tudo vai e passa, eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Como é que tá a academia lá, Marcel? Só filé? Vai aí o Tom lá. Já começou a treinar já pra corrida do Círio. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Vai chorar do CD, meu irmão. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Meu parceiro mal, meu irmão, levar nos meus lábios. O homem do Midback aí com a gente, obrigado, meu irmão. Tá aí, só de boa, obrigado. E o calor do teu golpe, a noite de desejo. E aí, Nayara? Que a gente passou e a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não. não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Bora, cachota! Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Bora, cegonha! O amigo Fernando é cegonha. E a dona cegonha aí com a gente. O gordinho luxuoso. Alô, Henrique! Ele e a Mônica representando aí o nosso maluco lanche. Obrigado pelo carinho. Olha a musa. Segura o cara. Bora, Gelã! Quero viver a vida inteira ao teu lado. Ser amante, um amigo, eterno namorado. Basta você pedir. Eu fico aqui. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Ele está enfurecido. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Este domingão maravilhoso, o primeiro domingão do mês de agosto, viu gente? Próximo domingo tem mais aqui, o domingo todo especial, em homenagem ao Dia dos Papais. Domingo, e o nosso luxuoso de volta aqui no Casoda. Alô, Anderson! Meu amigo Anderson, também a Iris, aí com a gente, obrigado! Vamos lá! Carroça da Saudade, o maior e melhor show de saudade de todo o planeta.